Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. ZYK 520, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYE 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Senes Brig, 378, Água Branca, São Paulo. E-mail falicom@radioculturabrasil.com.br. Bom dia. Estamos dando início às nossas transmissões. Na Rádio Cultura Brasil, a boa música de raiz, na apresentação de Muíbo César Cury. Vamos seguindo agora com o pedido de Mauro Dantas. Cascatinhana, cantando Ave Maria do Sertão. Depois, pedido de Ismael Borba Gonçalves, do Jardim São Bernardo. Pediu com Tchau Carreira e Pardinho, Tenente Mineirinho. A tarde declina, veste a campina seu manto de prata. Tudo é beleza, sorri a natureza no verde da mata. Regressa a carroça pra sua carroça de pé no chão. E agora então cantaremos do saudoso Ted Vieira, o Tenente Mineirinho. Num posto de gasolina, meu caminhão eu abastecia. Nisto chegou Mineirinho como a Júlia. noite se oferecia. O mulato era franzino, depressa lida fé não fazia. Mas por gostar dos mineiros eu aceitei sua companhia. Saímos cortando o chão ao atravessar o mato fechado. De repente na estrada eu vi um troco atravessado. O mineiro me falou pro jeito vamos ser assaltado. Nem acabou de falar o tiroteio estava formado. Chamei por meu São Cristóvão, puxei de um berro que eu trazia. Olhei na mão do mineiro, vi um parabelo que reluzia. Cada tiro que ele dava no mato, um cangaceiro gemia. Os caras vendo a derrota fizeram a pista na mataria. Eu falei pro mineirinho, gostei de ver a sua bravura. Vamos viajar sempre junto pra enfrentar as paradas duras. O mineiro me falou, vou lhe contar a verdade pura. Não posso seguir contigo, pois sou tenente da captura. Vendo ali pasmado, o mineirinho deu uma risada. Gostei de sua companhia, minha missão está terminada. São Cristóvão lhe acompanhe, seja feliz em sua jornada. Eu seguirei meu destino de acabar com os ladrão da estrada. Nós ouvimos com Cascatinhana de Alpidro Santos e Padre Muniz, Ave Maria do Sertão. Pedido de Mauro Dantas, residente na freguesia do Ó. Ofereceu para todos os ouvintes e para a equipe da Rádio Cultura Brasil. Mauro Dantas, muito obrigado, você que mora na freguesia do Ó. Depois do Jardim São Bernardo, nosso ouvinte Ismael Borba Gonçalves. Ele pediu com Tião Carreira e Pardinho, do Ted Vieira, Tenente Mineirinho. Ofereceu para nós, para o pessoal da cultura e todos os ouvintes que acompanham o Raiz do Brasil. A você também, do Jardim São Bernardo, Ismael Borba Gonçalves, muito obrigado pela colaboração. Agora nós temos aqui uma carta da Ursulina Bombardi, e sempre ela manda colaborações também. E mandou um pensamento, uma mensagem, no justo momento. Aliás, o autor dessa mensagem é Albino Teixeira. Está marcado aqui. O título, no justo momento. No justo momento em que o fracasso lhe atropele o carro da esperança. O apoio habitual lhe falte a existência. A ventania da advertência lhe açoite o espírito. A aflição se lhe intrometa nos passos. A tristeza lhe empane os horizontes. A solidão lhe venha fazer companhia. No momento justo, enfim, em que a crise ou a angústia, a sombra ou a tribulação se lhe façam mais difíceis de suportar, não chore e nem esmoreça. A água pura, a fim de manter-se pura, é servida em taça vazia. A treva da meia-noite é a ocasião em que o tempo dá sinal de partida para a nova alvorada. Por maior a dificuldade, jamais desanime. O seu pior momento na vida é sempre o instante de melhorar. Que belo pensamento, hein? Do Albino Teixeira. que foi enviado pela Ursulina Bombardi, a nossa tia Uti, a tia Uta. E ela pediu com Nestor e Nestorzinho, do crioulo Zé Cordeiro, Dois Amores e um Segredo. Vida é um romance custoso de compreender. Nosso amor é proibido, por isso eu vivo a sofrer. Sofremos os dois iguais e nada posso fazer. Mas tenho um coração no peito a te pertencer. Nosso amor é um dilema difícil de resolver. Prisioneiro eu sou, tu sabe, sofrendo por te querer. Teu nome eu não digo não, ninguém não deve saber. Guardarei sempre em segredo, meu amor é só você. Muitas voltas, uma vai e outra vem. Dois amores em segredo, eu não conto pra ninguém. Pois saber o que eu sofro é coisa que não convém. Se por ti for descoberto, tu has de sofrer também. Nós ouvimos com Nestor e Nestorzinho, de crioulo Zé Cordeiro, Dois Amores e um Segredo. Foi o pedido da Ursulina Bombardi, nossa colaboradora, sempre das programações de sábado também. E ela ofereceu para Irene Primozic, para Isa Cunha, para Zulei Bassi, lá de São João del Rei. Agradece todas as cartas atendidas, mandou uma borboleta, olha, uma gravura de uma borboleta lindíssima, muito obrigado. E tem ainda os versinhos que ela sempre envia pra gente. Olhe para cima, há um Deus maior que você, que o ama muito e tenha todas as coisas sob controle. Aí, sinta o amor de Deus no coração. Beleza, tia Uta, muito obrigado por sua participação e colaboração. É o programa Raízes do Brasil, na Rádio Cultura Brasil, que agora destaca o pedido de Valdir Silva de Guaianazes. Pediu com Marcelito, viola brasileira. Depois o pedido de José Ricardo Pereira do Parque do Lago. Pediu com Funcionário e Luiz Moreno, O Planeta Vai Pro Saco. Já conquistou o povão. O Brasil todo se agita quando é festa de peão. Pra começar essa festa não podemos ter demora. Vem chegando o Marcelito, o grande Léo da Viola. Catanobres, no Mato Grosso. Animal violento da boiada do tropeiro Vitor Hugo, da cidade de Brusque. Touro Comanche. Tudo pronto, equipe de salva-vidas. Aposto Falcão País, que contrapeso. Abriu a porteira, viajou o menino Touro Comanche. Eu dei o Arruda de Nobres, Mato Grosso. Vai lá, índio, manda a roseta. O Comanche roda, explodiu pra cima. Pode pular, pode pular. Segura, peão. Tanta coisa errada, estou de cabeça tonta. Até mesmo Deus duvida o que a humanidade apronta. O terror da violência dia a dia só remonta. A inveja e a ganância do mundo já tomam conta. Não existe mais amor, o mal já contaminou a terra de ponta a ponta. Morre o bicho inocente pela mão da covardia. Lá na mata não tem vida, a floresta está vazia. A espingarda criminosa silenciou a sinfonia. Murmura triste o riacho no seu leito de agonia. Morrendo contaminado, vendo o campo envenenado, nosso pão de cada dia. O desmatamento ingrato acaba com o ambiente. A nossa atmosfera está sofrendo com a gente. As águas estão sumindo, estão secando a nascente. Nosso rio estão chorando por causa dos poluentes. O abuso é geral, o globo está no final. Está mal, está doente. Do jeito que a coisa anda, eu vejo a viola em casa. A ignorância do homem tá em vergonha do macaco. Ele agride a natureza, deixando o mundo mais fraco. A camada de ozônio estão abrindo um buraco. Se continuar assim, é o começo do fim. O planeta vai pro saco. Nós ouvimos com Marcelito, do próprio Marcelito, viola brasileira, pedido de Valdir da Silva, de Guaianazes. Ofereceu para o Afonso, da cidade de Paraibuna, e sua esposa, Dona Zélia. Muito obrigado, Valdir da Silva. Obrigado para o nosso ouvinte Afonso, da cidade de Paraibuna, esposa Dona Zélia, pela audiência ao programa Raiz do Brasil. Muito obrigado. O pedido depois foi de José Ricardo Pereira, do Parque do Lago. Funcionário e Luiz Moreno. De Adivaldo Dias, José Ulisses e Funcionário, Planeta vai pro saco. O José Ricardo ofereceu para o Muíbo, para a Terezinha, para as Galvão e para toda a equipe do programa Raiz do Brasil. O José Ricardo Pereira, do Parque do Lago, muito obrigado. E agora, uma pausinha para o cafezinho e estaremos de volta já já, daqui a pouquinho. Moderna Poesia Brasileira na Rádio Cultura Brasil. Sábado estreia Ondas Literárias, série especial focalizando os principais poetas da nova geração. Entrevistas, dicas e novidades da moderna poesia brasileira. Ondas Literárias, estreia sábado às 10h30 da manhã na Rádio Cultura Brasil. Entrevistas, reportagens e música brasileira. Estúdio Brasil, de segunda a sexta às 9h. Needs to know. Ed Mota com o CD Chapter 9 no Toda Música. Todas as minhas músicas nasceram com a sonoridade em inglês. Depois elas ganham. Na minha cabeça é como se elas fossem versionadas o tempo inteiro para português. Chapter 9. Quando eu canto, em nenhum momento eu tenho uma emoção por causa da palavra, assim, pelo texto. Assim, é sempre emoção por causa das notas, por causa da música. Can we come with you? Uma entrevista exclusiva com Ed Mota. Toda música, quarta, 1h, na Rádio Cultura Brasil. A sonoridade de uma época está em 78 RPM. Domingo às 8h, você tem um encontro com os grandes nomes da música brasileira, das décadas de 30, 40 e 50. Os sucessos e as vozes que marcaram gerações. 78 RPM. Domingo às 8h, na Rádio Cultura Brasil. Olá, ouvintes da Rádio Cultura Brasil. Quem fala é o professor Pasquale Cipro Neto. Eu apresento aqui o programa Nossa Língua Portuguesa. Quero convidar você para participar do programa. Você pode telefonar para código de área 11-2182-3081 ou 2182-3082. Se você preferir, pode enviar um e-mail. O endereço é nossalingua@radioculturabrasil.com.br. Eu espero a sua participação. Língua. Nossa língua portuguesa. Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira.